Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Director's Cut, um programa tão bom que o conseguimos fazer apenas encher chouriços com duas pessoas. Comigo, é verdade. Comigo está Tiago Alves. Olá, Tiago. Olá, António. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o Natal por aí? O Natal por aqui é muito parado. O Natal por aqui é família, casa e comida dá com pau. E é basicamente este Natal. Está bem, mas em Lisboa também é assim. O que é que esse Natal tem de diferente? Está bem, não tem tantos carros, mas... E mais oxigênio, se calhar. Sim, exatamente. Os ares puros da chamusca. Por acaso, estou com saudades de ser de Lisboa, sabes? Faz mas bem. Mas isso não interessa aqui para o nosso programa, porque nós vamos falar de cinema. Vamos falar de cinema, exatamente. Temos algumas notícias para esta semana, Tiago Alves? Temos bastantes. Temos trailers de dar com pau que saíram a semana passada. O primeiro de todos foi o The Dark Knight Rises, que começa com o hino dos Estados Unidos da América. Uma coisa que se o Michael Bay fizesse, eu acho que o pessoal começava logo a gozar outra vez com o patriotismo, mas com o Christopher Nolan toda a gente fica, epá, isto fica fixe no trailer. Isso é sempre um bocado esquisito para mim. Não sei se tu viste. Sim, eu vi o programa, eu vi o trailer, quero dizer. E quer dizer, eu sinceramente estou muito interessado em saber o que raio é que ele vai fazer com o Dark Knight Rises. Porque o Dark Knight Rises, aliás, melhor, o Christopher Nolan, eu nunca soube bem qual é que é a tendência política dele. Ele tenta, nos filmes dele, ele tenta não se imbuir tanto de um lado como do outro. O irmão dele é mais pró-comuna, supõe-se que ele seja mesmo parte de um dos Anonymous, tanto que ele vai fazer agora uma minissérie, está a escrever uma série, qualquer coisa desse género, em que o líder é supostamente, a personagem principal é um dos tipos do Anonymous. E portanto, quer dizer, a fazer um programa em que basicamente, um filme em que basicamente um dos maus, que é Catwoman, está a debitar coisas dos tipos do Occupy Wall Street. Yep. Epá, acho que vai dar bastante que falar. Eu não sei o que é que isto vai sair daqui, mas qualquer coisa de absolutamente espetacular. E sabes, eu participei neste trailer, porque eu meti a minha voz aqui na música. Calma, acho que isso não é a versão final. Aliás, o tipo já se tinha, como é que ele se chama? O Hans Zimmer, não é? Hans Zimmer, exatamente. Ele já veio demonstrar que está um bocado desiludido com as amostras que tem recebido até agora, porque o pessoal está muito controladinho quando está a dizer aquele cântico qualquer que os gajos têm para lá. Porque estão a falar baixinho, ou estão a tentar dizer aquilo de forma educada, vá lá. Mas acho que os gajos queriam aquilo o mais caótico possível, juntarem famílias, começar tudo a cantar, só para aquilo ser uma coisa mais marada possível. Acho que quer mais raiva, vá lá. Opa, que tristeza. Mas a sério, eu não sabia disso. Eu não tenho coisa. Enquanto estava... Calma, quando chegar a julho tu ouves. Sim, está bem, ouves, ok. Salve seja. Sim, se eles meterem, mas quero dizer, eu quando fiz, aquilo, eu esperei que tivessem todos saído de casa e eu comecei a berrar ao microfone do meu computador, estás a perceber? É isso em que o homem quer. Ahá! Eu só faço isso. Hans Zimmer, eu sou a única pessoa. Convidem-me. Paguem-me o bilhete até Los Angeles, eu faço o coro inteiro. Aliás, nós um programa destes ainda fazemos isso, juntamos os três e estamos aí a gravar ao vivo para o pessoal ouvir todo e depois submetemos. Exatamente. E eu posso dizer que participei duas vezes. Ok. Mais algum trailer? Sei que saiu do Prometheus. Saiu do Prometheus e está na hora do Prometheus sair do armário como uma prequela do Alien. O Ridley Scott ainda não foi capaz de dizer isso, ainda não assumiu isso. Mas acho que é bastante óbvio, depois de ver o teaser, que os pormenores estão todos lá. Sim, que até... Que o Alien de todo lado. Exatamente, aquilo, para não falar que até as letras aparecem da mesma maneira que o Alien. E a determinado ponto parece mesmo que aquilo vai dizer Alien quando só as barras laterais é que estão a aparecer. Exatamente. Mas... Sim, mas diz. Mas parece bastante bom. se o Ridley Scott voltar ao horror como deve ser no espaço, é um... Sim, é claro que não pode ser horror como fez no Hannibal. O Hannibal era muito, muito fraquinho. O Robin Hood também não foi aquilo que eu estava à espera. É um bom filme, mas também não foi aquilo que se esperou. Pode ser que eu agora volte em força. Também quero fazer uma sequela para o Blade Runner, se não estou em erro. Epá, isso é que... Pá, o Aliens está bem, ok, mas o Aliens, ele já... O Aliens já tem uma data de sequelas, está bem, ok, podes mexer no Aliens. Mas agora o Blade Runner fica muito bem como um filme só, eu não sei, só uma desculpa muito, muito boa é que pode dar um filme do Blade Runner. Se não, epá, por favor, não mexam nisso. Não mexam nisso. Eu digo como aquela publicidade que havia há uns anos atrás de não nega a partida uma ciência que desconhece. Se o tipo depois fizer um filme porreiro com Blade Runner, por mim tudo bem. Quando ele sair, eu digo a minha opinião. Eu ainda confio no homem para fazer um bom filme, seja com o que for. Deixa cá ver o que é que sai daí. Mas o que tu achas da Noomi Rapace como personagem principal? Mas, sinceramente, eu digo-te. A Noomi Rapace, ela só aparece assim, tipo, durante meio segundo no trailer. Aparece mais o Michael Fassbender do que a Noomi Rapace. A Noomi Rapace aparece a ser tirada para trás durante, tipo, meio segundo não. Assim, tipo... um quarto de segundo a ser tirado para trás. Eu tive de parar e para perceber que era ela. E quero dizer, a Noomi Rapace... eu ainda não sei muito bem do que é que ela é capaz de fazer. Ela fez de Lisbeth Salander e até fez bem na trilogia sueca dos filmes da rapariga com a tatuagem de dragão. Ou Homens que Odeiam as Mulheres. Depende de como quiserem chamar. E, sinceramente, digo-te, eu não acho que... eu conseguia julgá-la por enquanto, porque eu só a via fazer uma personagem. Pode ser assim, tipo o Antric Pony, como pode ser a Natalie Portman. Eu ainda não sei o que é que ela é capaz, portanto, a ver o que é que aparece, o que é que sai dali. Michael Fassbender supostamente é um android neste filme. A sério? O que depois vão fazer com isso, já. Dos que... Epá, fantástico. Se tu reparares, o penteado dele é perfeito durante o trailer todo. Ele pode levar porrada e tudo, que o penteado não vai a lado nenhum. O penteado é mesmo a Android. Raios, o penteado dele é perfeito durante um segundo em que o Michael Fassbender aparece. Ora, deixa-me cá ver. O Michael Fassbender aparece... Eu estou a passar aqui o trailer aqui para mim, só para mim. E ele aparece por um segundo. Aparece por um segundo e está louro. De resto, provavelmente ele aparece também num dos tipos do... com a cápsula em cima, com a cápsula, aquela coisa dos astronautas em cima, mas não aparece de mais maneira nenhuma. Ele, pura e simplesmente, pode estar com o penteado perfeito durante toda a altura. E supostamente não seria que os tipos dos androides não eram todos feios? A princípio eram. Quer dizer, raios, tens o tipo... O tipo que faz de Bilbo Baggins no Lord of the Rings. O nome dele. Sim, exatamente. Eu só me estou a lembrar do tipo que faz do Colm Feore, que é tudo menos o tipo que faz de Bilbo Baggins. É o baixinho, o mal do Jesus da Nazaré do... Eu sabe o que é que nós estamos a falar. Sim, sabe o que é que nós estamos a falar. O baixinho de cabelos encaracolados. E depois existe o outro, o Bishop, que também não é propriamente assim, tipo uma cara bonita. E de repente sai-se aqui com o Fassbender. Epá, eles... Se calhar isto foi a primeira vaga e depois os gajos na segunda quiseram que... Sim, isto aqui é demasiado bonito. Não, não vale a pena. Se calhar os humanos queixaram só isso. Era competição irregular. Eu quero fazer sexo com um android. E era tudo menos o que eu estava à espera de ouvir durante este programa. Portanto... Já temos um título, já temos um título. Ah, sou um gênio. Não precisava de ser assim, mas pronto. Ok. Houve também mais um trailer, que foi o do Hobbit. Sim? Também. Parte 1. O que é que achaste? Achei bom. Achei bom porque eu já não estava muito excitado para voltar à Terra-média e a ver outro filme, mas depois de ver aquilo, o ambiente é o mesmo, não sei se é o padrão de cores que eles estão a utilizar, é exatamente o mesmo. As personagens continuam a trazer um sorriso à cara. Agora estou um bocadinho mais otimista em relação a este filme. Foi um desperdício de tempo enorme quando o Peter Jackson disse que não queria realizar. E depois eles andaram aí às voltas e pensaram no Guillermo del Toro e outros tipos. E passado quase um ano é que o Peter Jackson diz que sim senhor, eu é que vou realizar isto. Isso foi desnecessário, mas acho que está bem encaminhado. O que tu achas daquilo? O que é que eu acho daquilo? Eu sinceramente digo-te, eu acho que para quem fez o Senhor dos Anéis em 3 filmes, para que é que tu vais estar a esticar aquilo para 2 filmes? O The Hobbit. Para as pessoas que não têm o Senhor dos Anéis e o The Hobbit em casa, eu, graças a Deus, tenho. O Senhor dos Anéis é assim, tipo, um pedregulho com praticamente um palmo de altura. Apêndices e tudo, em que explicam os alfabetos todos da Idade Média, não sei quantos mais. E depois tens o The Hobbit, que é uma coisinha tão minúscula que nem sequer chega ao tamanho do Harry Potter, a Pedra Filosofal. Aquela coisa, assim, tipo paperback, minúsculo. Uma aventura, é a largura de uma aventura. Apesar de estar escrito em letra mais pequenina. E, quer dizer, estar a puxar aquilo para dois volumes. Quer dizer, o Harry Potter percebe-se porque tinham de não conseguiam cortar em lado nenhum, tendo em conta que em qualquer ponto que cortassem, aquilo seria o desastre. O Breaking Dawn está bem. É uma cash cow, isso percebes, é uma cash cow, está ali para fazer mais dinheiro. Sim, mas eu admito, ainda admito no Breaking Dawn que tem a coisa, porque apesar daquilo não ter história absolutamente nenhuma, aquilo é um livro que tem praticamente 900 páginas, é assim tipo Eragon, aquilo escreve a metro. E quer dizer, está bem, ok, eu admito que para as fãs vamos lá meter coisa, mas agora, o Hobbit, raio. Mas repara que este Hobbit vai ter conteúdo que não estava neste livro, não estava só no Hobbit, vai ter partes de outros livros do Tolkien e de outras, acho, pequenos contos ou algo do género. Sei que pelo menos vai haver uma história entre o Gandalf e a, como é que se chama, a Elfa? O Adriel. Sim, vai haver uma história um bocadinho mais prolongada entre eles, vai haver um side questzinho. Não sei se vai buscar alguma parte da mitologia do Silmarillion, não tenho a certeza. Mas sei que não vai pegar só no Hobbit. Vai utilizar mais mitologia Tolkien para contar esta história. E para justificar ter 2 filmes. Não sei quanto tempo é que vai ser o primeiro. Aí, 2 horas e tal. Mas o Peter Jackson, tipo, confia nele. Ele não desilude. Sim. Ok, está bem. Eu sinceramente digo. O Tolkien deve estar a achar um bocado estranho lá na cova dele. Deve estar a achar um bocadinho estranho o facto de a Galadriel e do Gandalf terem história e não sei quantos mais, porque supostamente, se fores a analisar aquilo, e existe papéis na internet, tu podes ler aquilo, que basicamente o Gandalf representa Jesus e a Galadriel representa a Nossa Senhora. Tendo em conta que o Tolkien era assim, tipo, hipercristão, e aquela história que é cantada é basicamente baseada na história de Jesus, tal como Nárnia é. Eu acho, como é que se chama o tipo do Nárnia? C.S. Lewis, exatamente. Também sim, eles eram bastante amigos, não eram? Acho que já li qualquer coisa sobre isso. Eles tinham bastantes ideias. Aliás, Nárnia ainda se percebe melhor as influências cristãs daquilo. Sim, eu sei. Mas, quer dizer, o que é facto é que o C.S. Lewis, ele foi um ateu que depois, quando ele conheceu o Tolkien conseguiu convertê-lo. Portanto, estás a ver o nível que o Tolkien tem de cristandade nele. Está bem, é anglicano, mas é cristandade dele, e fez aquele coisa todo que, basicamente, basicamente a Galadriel é a Senhora da Luz. Naturalmente a Nossa Senhora, Our Lady, e depois existe o Jesus Cristo. E sinceramente, as histórias entre o Gandalf e a Galadriel, cá para mim, não me parece assim muito boa ideia. Pá, se calhar o Peter Jackson não foi a catequese, o que é que tu queres que eu te diga? Diga. Ei, porque é que estás a dizer diga? Diga. Espera aí. Vamos por um pequeno... Estavas a repetir uma data de vezes, diga. É da ligação, não te preocupes. É problemas técnicos. Sim. Não liguem isso. Sim, exatamente. Vamos ter assim, tipo, 15 segundos tu a dizeres diga. Remix. Diga. Eu podia ter feito assim, tipo... Diga. Eu assisto na entretenimento. Isto é que é um programa. Exatamente. Bom, vamos para um intervalo. Vamos para um pequeno intervalo. Temos mais coisas para falar da próxima... no próximo intervalo. No próximo intervalo, não. Na próxima parte do programa. E para já, fiquem com... E-Pro dos Beck. Trash to the garbage around you. Bom dia, ou melhor, boa tarde, ou melhor, quando quer que nós, a vocês estejam a ouvir isto. Agora vamos falar sobre Gato das Botas, a Topeira e a Abemos Papa. O Gato das Botas, eu devo dizer que... tem piada, o filme tem piada. Tu... Não, eu acho que não viste, Tiago, provavelmente não ouviste, mas... Não, já tive forte. Com um amigo meu sobre isso que já viu e também contar mais ou menos como é que é a história, mas não tenho muita vontade de ver o filme. Pá, o Gato das Botas é fixe. O nível de qualidade dele está mais ou menos entre o Shrek 2 e o Shrek 3. Quer dizer, é melhor do que o Shrek 3 e que o Shrek 4, obviamente, mas também não é assim uma coisa hiper espetacular. É divertido o coisa, o Zack Galifianakis. Tem piada como Humpty Dumpty, aquilo tem piada. O fim, eu vou fazer um aviso, o fim Epá, tentei não perceber aquilo. Aquilo não dá para perceber. Aquilo de repente... o tipo começou a fazer uma data de coisas à Jodorowsky e não sei quantos mais. E... não faz assim grande sentido. De resto... é um filme divertido, quem quer que tenha gatos vai divertir-se a ver aquilo, porque eles têm lá uma data de piadas a gatos e têm até mesmo piadas do YouTube, de gatos que aparecem no YouTube e não sei quantos mais. Sim, ouvi dizer que uma grande piada do filme era aquele gato que faz... Exatamente. Eles utilizam essa piada por umas... 3 vezes. E também existe a melhor variação. Estás a ver aquela piada do gato com os olhos grandes? Do gato das botas com os olhos grandes? Sim. Eles utilizam por 3 vezes essa piada. E... a terceira ainda consegue ter alguma piada? A terceira é a melhor variação da piada que já alguma vez apareceu nos filmes do Shrek e do gato das botas também, já agora. Não pode sair para o microfone. E sinceramente, desde a primeira vez que aquilo apareceu, esta é a melhor variação da piada. De resto, também posso falar do Habemus Papam, que também vi há pouco tempo. Eu tinha vontade de ver, não tive a oportunidade, mas achei piada. Já que achaste o filme? O Habemus Papam é uma coisa que aparece assim, tipo, discurso do rei, só que com papas. É um filme italiano, do Nanni Moretti, e basicamente é o Papa que, depois de ter sido escolhido, ele não se consegue apresentar porque acha que não irá conseguir fazer um bom papel como Papa. E por aí simplesmente chamam um psicólogo que é para ver se tratam dele. Isto aqui até agora, tudo bem, isto aqui é o que passa nos trailers, mas o que é fato é que, mais ou menos pela marca dos 25, 30 minutos, o Papa foge e desaparece em Roma e toda a gente vai atrás dele, enquanto que o psicólogo tenta tapar o furo do Papa, o facto do Papa não estar lá, com os outros cardeais e não sei quantos mais. E, olha, eu vou-te dizer. Este filme é um filme que se baseia muito naquela ideia dos padres serem fofinhos. Não é isso que a televisão tem tentado passar nos últimos anos. Os padres... pá, isto é assim. Sabes aquelas coisas dos... aquelas coisas de quando tu vês uma freira a comer um gelado é enternecedor ou coisa assim parecida, e quer dizer, padre jogar em voleibol, assim, tipo, normalmente quando tu imaginas um padre, imaginas uma pessoa hiper séria, estás a perceber? E eles basicamente fazem uma data de brincadeiras à volta disso, os padres todos a jogarem voleibol, os cardeais todos a jogarem voleibol e não sei quantos mais. Já agora, a side story, eu vim de um colégio de jesuítas, os padres, não os bolos, e eu sei perfeitamente o que é um padre ser fofinho, porque supostamente... Cuidado, António, cuidado! Pelo amor de Deus, é o São João de Brito, não é... porque... os padres são extremamente simpáticos, eles estão sempre a organizar coisas, havia um padre que metia todos os dias na porta, estás a ver uma daquelas gifs da internet, que tem esse tipo, bandas desenhadas da internet. Ele metia sempre uma piada que ele via na internet e metia na porta. Todas as semanas tinha lá uma nova. Tinha outra que tinha um sinal na porta a dizer cuidado, humor corrosivo. E aparecia o símbolo do corrosivo na porta. E quer dizer, um padre no seu quotidiano faz uma data de coisas que nós supostamente não estamos a imaginar que um padre faça. E quer dizer, eles aparecem a dançar à música da Mercedes Sousa e não sei quantos mais. E quer dizer, isso é engraçado, existe uma data de comédia que vem à volta disso, enquanto que existe a parte do Papa, que está perdida em Roma e que é mais tratado como uma tragédia. E aquilo, a certa altura a história divide-se numa espécie de um Y. E a certa altura aparece a parte do Papa, isto aqui é trágico, isto aqui o tipo está com uma crise enorme, e deste lado temos aqui o Nanni Moretti a fazer macacadas. Tomem lá mais Nanni Moretti a fazer macacadas com padres e não sei quantos mais, e depois mais um bocadinho de Papa. E a certa altura a parte do Nanni Moretti começa a ser completamente desnecessária e pura e simplesmente acabam com essa parte e seguem a história do Papa até ao final. E quer dizer, a certa altura uma pessoa começa a pensar, mas então aquela parte do Nanni Moretti leva a quê? Leva a nada. E quer dizer, está bem, o fim tem piada porque é a única saída lógica. Os cardeais portam-se mal com o Papa faz outra coisa que eu não vou contar aqui, mas reage da única maneira lógica que o Papa poderia reagir, e o filme acaba com... não é da maneira mais alegre, mas é a maneira lógica de aquilo acabar. E aliás acaba com uma música que eu acho espetacular. Eu vou-vos passar aqui rapidamente um segundinho, rapidamente, que é brutal. Cá vai. Portanto, imagina, grande tragédia. Eu não vou-vos contar, mas se ficaram com curiosidade de ouvir este pedaço de música e só o que é que aconteceu, vão ver o filme. Não é a coisa mais espetacular do mundo, mas tem piada, também tem piada. Depois, outro filme que saiu durante esta semana foi o Rei Leão em versão 3D, que nenhum de nós foi ver. O Figueirinha deve ter ido ver, eu não sei. O que eu tenho andado a ouvir dizer sobre o Rei Leão em 3D é que ele, pura e simplesmente, o Rei Leão está bem, está lá, o Rei Leão é um filme fixe, é um dos meus filmes preferidos, foi um dos primeiros filmes que eu alguma vez vi. Qual é que foi o filme que tu viste pela primeira vez? O Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Ah, és como eu. Eu vi no... Para as pessoas que sabem, o Cine Teatro do Monumental, eu vi lá o filme, tinha eu o quê? 3 anos. E ele até hoje continua a ser um dos meus filmes favoritos. Deve estar para aí no lugar 30, coisa assim desse género, em filmes favoritos. Mas... o que é facto é que, ao que parece, o 3D não acrescenta absolutamente nada. Aquilo é só cortar cartolinas e ver as imagens dos desenhos animados como se fossem cartolinas a passarem por lá, tipo pop-up, daqueles livros de pop-up em que aparecem, em que tu levantas e sai um castelo de meio do livro. Costume? E quer dizer... pá, eu não sei se tenho coragem para gastar dinheiro e ver o Rei Leão e coisa, mas também, talvez para a semana eu diga qualquer coisa sobre o que é que eu achei do Rei Leão. Ah, mais depressa ligo o videogravador e meto a VHS outra vez lá dentro, do que vou ao cinema ver. Pá, mas aquela cena do... a versão brasileira ainda e tudo. A versão brasileira não, aquilo é a primeira versão de tradução com o nosso português. O Fernando Luiz, por acaso também vi uma reportagem sobre isso ontem, se não estou em erro. Foi o Fernando Luiz que fez Zazu. O tipo do Inspector Max fez Zazu, atenção. Não era o José Raposo a fazer de Pumba. Exatamente. Eu não faço a mínima ideia de quem é que mais fez de coisa, mas aquilo foi assim, tipo, a primeira tradução que foi feita em português total. Eu lembro-me quando eu era puto, eu via a Bela e o Monstro em brasileiro. Antes eu pensava que toda aquela gentalha toda da Disney vinha do Rio de Janeiro. Eu sei, as músicas todas do Aladdin em brasileiro. Os filmes favoritos da Disney, e sei as músicas todas em brasileiro. Adoro o filme brasileiro. Por acaso o Aladdin tem piada, porque normalmente os rapazes gostam muito do Aladdin, porque é o primeiro filme de aventuras mesmo que a Disney fez. Mas quer dizer, para mim da renascença da Disney continua a ser o melhor a Bela e o Monstro, e a seguir é que vem o Rei Leão e depois os outros. Não achei assim grande piada à Pequena Sereia. O que é que tu achas dos outros, propriamente dito? Eu já não vejo o Tarzan em milénios. Alô, Tiago? Eu acho que a coisa que me lembro do Tarzan é a música do Phil Collins, que em português foi o... Como é que ele se chama? Luís Represas, que fez a versão da música. É uma coisa que eu me lembro muito bem do Tarzan. E é a história do costume. O outro gajo cai, não é? Pelo final, havia um Disney do costume de cair. Sim. Remancer abaixo. É uma história simples, é o Tarzan. Há que tempos que eu não vejo o Tarzan, mas de qualquer das maneiras. De resto, os outros filmes da renascença de Disney andam pelo bom, não é assim nada de espetacular, como Notre Dame, Hércules. O Aladdin está bem, também está giro, mas assim tipo... depois o resto começa a perder um pouco de gás. Existe um filme... Aquilo da Atlântida, já não lembro como é que se chamava. Sim, mas a Atlântida já nem sequer é considerada a renascença da Disney. A renascença da Disney para precisamente no Tarzan. Existe o... como é que se diz? O Paixão Imperador, que é considerado o primeiro filme a seguir à renascença da Disney. Mas o Paixão Imperador é brutal. É a Yzma e o Kronk. Eu parto-me rico aquilo. É que o tipo é um armário e a outra tipo é uma grisela, não é? Sim, exatamente. Lembras-te desse? Não o suficiente para me lembrar da história, mas lembro das personagens e lembro do Lama. Epá, quem quer que nos esteja a ouvir agora, por favor, vá ver este filme. Esse filme, O Paixão Imperador, digo-te, é das melhores comédias que tu podes arranjar. Animação ou não sendo animação, aquilo é absolutamente genial. Outras coisas que nós poderemos falar no próximo intervalo, como por exemplo o que me aconteceu com o Mark Strong no Festival de Veneza e outras coisas. Até lá, ficamos com The Bands dos Radiohead. Divirtam-se. About Todos bem-vindos à terceira parte do Director's Cut. Vou-vos contar uma história do que me aconteceu em Veneza. Vocês já devem estar a todos velhos de saber que eu fui o enviado especial do Cinema para Isto ao Festival de Veneza, 68ª edição, que contou com Darren Aronofsky como diretor e membro diretor do júri do festival. E um dos filmes que esteve no festival e que eu vi com antecedência antes de chegarmos aqui antes de eles chegarem aqui a Portugal, aos cinemas em Portugal, foi precisamente A Topeira, do Thomas Alfredson, que foi o tipo que fez o Let the Right One In. Viste esse? Estás a falar do original da Skull? Do original. Sim. Eu por acaso não vi. Como é que foi? Let the Right One In é um bom filme. Não sei se tu viste a sequela americana. Eu não vi nem um nem outro. Ah, é que se tivesse visto a sequela americana, que era frame por frame remake. Mas é um excelente filme. Dá-lhe uma oportunidade, porque é um twist bastante bom na história de vampiros comum que nós já conhecemos. E também tem os seus próprios twists, portanto, é um bom momento de cinema para quem gosta desse tipo de história. Eu sinceramente, eu não conhecia o Thomas Alfredson, a única coisa que eu tinha visto era um pequeno sketch que ele fez, que enviou para o Durão Barroso, na União Europeia, que era sobre as leis do álcool, que é o Dear Mr. Barroso, e então eles falam de uma coisa na Suécia, que era uma tristeza, e antes eles eram todos bêbados, e agora com as novas regras, eles são todos sóbrios. O que é fato é que o que eu achei daquilo do Tinker Tailor Soldier Spy, que é o nome dele, é um bom thriller de espionagem. É um bom thriller de espionagem. Tem o Gary Oldman faz um papel absolutamente espetacular. Como é costume, diga-se de passagem. Como é costume, este aqui, não só, é a primeira vez que ele tem a oportunidade de ser nomeado para um Oscar, como também eu digo que este é, sem dúvida, um dos melhores papéis do Gary Oldman. Pá, é surreal aquilo que ele consegue fazer com o papel. É absolutamente surreal. Existe uma cena em que ele está a contar a história em como ele encontrou Carla, que é um espião russo, Ele não sabia que era o Carla, mas ele apenas sabia que era um russo e que ele ia entrevistar um russo. E ele conta aquela história, é uma cena absolutamente espetacular, porque ele está a falar como é que decorreu a conversa. Ele diz assim: toma um isqueiro, vai buscar toma um isqueiro. Aquilo é perfeito, aquilo é absolutamente perfeito. E quer dizer, A Topeira é um filme que é difícil. Não só é das melhores adaptações dos filmes do Jean Le Carré, ou talvez John Le Carré, mas eu acho mais piada dizer à francesa Jean Le Carré, que basicamente todas as histórias do Jean Le Carré são bastante densas, têm uma data de personagens a fazer uma data de coisas todas ao mesmo tempo, e é muito difícil uma pessoa estar a perceber o que é que se está a passar. Este filme, tu tens precisamente essas coisas todas a acontecer ao mesmo tempo, só que não é difícil tu perceberes o que é que está a passar, porque o Thomas Alfredson consegue dar-te uma visão global do que é que está a passar e tu consegues pegar nas várias histórias ao mesmo tempo. Existe uma data de gente que acha que ficou confusa com o Inception. Epá, vocês vão ficar confusos com o Tinker Tailor Soldier Spy, porque é um nível acima. É um nível acima. De resto, para as pessoas que não ficaram confusas com o Inception, é ligeiramente um bocadinho mais do nível de atenção que vocês precisam para o Inception, porque no Inception ainda tem cenas de explosões e cenas de tiros e não sei quantos mais, e vocês conseguem, se desviarem os olhos do ecrã por um minuto, ainda conseguem pegar um bocadinho de coisa. No Tinker Tailor Soldier Spy não dá, não te consegues abstrair daquilo. Tu tens de estar permanentemente em cima do ecrã, e aquilo é bastante intenso e é bastante coisa. E é uma boa história de espionagem. O Gary Oldman vai bem, John Hurt vai bem, o Ciara Nines também vai bem, Colin Firth também vai bem, Mark Strong vai espetacular. Acho que é difícil o Mark Strong encontrar um papel em que o Mark Strong se tenha aplicado tanto como neste. E já agora que estamos a falar em Mark Strong, eu vou-vos contar aqui, Tiago tapa as orelhas, já me deve estar a velho de ouvir falar da história da mesa. Já estou habituado a isto. Sim, eu gosto sempre de chatear, mas o que é fato é que aqui as pessoas que estão a ouvir não sabem do meu encontro com o Mark Strong em Veneza, porque eu estive na estreia mundial, mesmo na estreia mundial, do Tinker Tailor Soldier Spy, porque eles normalmente têm uma sala que é de VIPs, em que vai para lá toda a gente, e depois têm assim tipo um estádio enorme que eles cobriram com uma tenda de circo, onde têm um ecrã com 3 andares de altura, e projetam também lá o filme. E quer dizer, essa é a sala para a plebe, digamos. E eu tinha acreditação, portanto eu podia ir à sala da plebe, mas eu ainda não tinha. Mas para eu conseguir ir à sala VIP, eu tinha de pagar um X, que era, acho que era aqui 40, 50 euros, qualquer coisa desse género. Uma roubalheira, mas não interessa. Eu fui lá com a gente toda dos tipos também que concorreram para o mesmo concurso, de cada lado da Europa, e estivemos todos lá, e nós, por acaso, nós conseguimos arranjar um lugar que não ficava muito longe do sítio onde iam ficar os atores, e o Mark Strong era o tipo que estava mais à esquerda. Eu era também, de toda a gente, também o tipo que estava mais à esquerda, e quando o filme acabou, toda a gente levantou-se, toda a gente a bater palmas, houve a grande ovação, e eu vou cumprimentar o Mark Strong. Ele estava duas filas abaixo de mim. Eu disse-lhe em inglês que ele estava espetacular no filme, não sei quantos mais, e entretanto, ao mesmo tempo, o Colin Firth estava precisamente do outro lado da fila de gente, para lá do Alfredson, para lá do Cumberbatch, para lá do Gary Oldman, estava mesmo do outro lado, do lado direito, e havia uma data de raparigas que tinham descido as escadas e tinham ido ter com ele do lado direito, e estavam todas aos gatinhos e aos pelinhos. E eu tinha dito que o Mark Strong estava espetacular, as raparigas estavam a fazer uma data de algazarra, e o Mark Strong, antes de ir embora, vira-se para mim e diz assim: É por estas razões que eu estou grato de não ter sido um sex symbol anteriormente. E esta é a história com o Mark Strong. Em relação ao Mark Strong não posso dizer nada. Oh, não. Em relação a este ano em filmes, houve bastantes flops que gostaram muito mais a fazer do que fizeram. O pior de todos foi Mars Needs Moms, que não sei se estreou cá. Não, não deve ter estreado, deixa-me cá ver. Mars Needs Moms, deixa cá ver, para trás. Mães Precisam-se em Marte. Se tem título em português, até é capaz de ter estreado. Estreou, sim senhor, estreou a 21 de Abril de 2011, pelo menos é o que está aqui no IMDb. Custou 150 milhões a fazer, só fez 39. Foi dinheiro bem emprego, sim senhor. Sim, eu tenho a sensação que os tipos da Walt Disney que produziram isto devem estar felicíssimos. Isto é da Walt Disney, eu nem sequer sabia isso. Sim, é da Disney, tem a coisa da Disney. Não é do canon da Disney, mas foi produzido pela Disney e foi feito por um estúdio à parte. Não é canon, é como os filmes do Heffalump, estás a ver? Tens o Winnie the Pooh, as muitas aventuras do Winnie the Pooh, que é mesmo canon de Disney. E depois tens aqueles filmes do Direct-to-DVD, que não fazem parte da sequela, e no entanto têm a chancela de Disney. Outro foco do ano foi o Conan the Barbarian, com o Jason Momoa. Para quem segue Game of Thrones deve estar a ver quem gostou a falar. Me custou 90 milhões a fazer, mas chegou a fazer 50 milhões. A nível doméstico ou internacional. Fantástico. Não sei se tiveste a oportunidade de ver este Conan. Não, por acaso não vi. Tu viste? Vi. É muito mauzinha. Em termos de história e tudo. É mais fiel à banda desenhada em que se baseia do que os filmes do Schwarzenegger. Mas a história é má. As interpretações também não estão nada de especial. Os efeitos especiais são porreiros de vez em quando. Mas nada salva aquilo. A Rose McGowan, principalmente... uma grandíssima tragédia. Por acaso existe uma história muito engraçada que se contou acerca do Conan the Barbarian, porque o Jason Momoa é um tipo que é educado, tem a escolaridade completa, estudou mesmo numa dessas universidades todas espetaculares, 6 estrelas e não sei o quê. E quando ele chegou ao set, ele próprio tinha querido ser pintor, e quando ele chegou ao set toda a gente estava à espera que ele fosse assim, tipo um brutamontes que não soubesse assim absolutamente nada, e estava toda a gente espetacular: este tipo sabe coisas, este tipo é inteligente, mas só consegue ter uma conversa decente com ele. Pá, quando tu fazes para aí 3 papéis que são todos o mesmo. mas quer dizer, eu li isto no Rotten Tomatoes, quando ele foi, o Jason Momoa foi falar dos 5 filmes preferidos dele, e ele conta esta história que é absolutamente espetacular. Deixa-me cá ver, Rotten Tomatoes, mais algum filme que tenha sido um flop? O Anonymous, estavas a dizer bem no outro dia, fez 14, 15 milhões, custou 30. Também não custou muito, não foi muito caro. O Roland Emmerich não vai deixar de dormir por causa disso, mas foi um bocado triste. O Happy Feet 2 também custou 135 milhões, fez 115. Também não sei quem é que tinha esperança nisto como uma fonte de rendimento enorme, mas... Olha, sinceramente eu digo, eu acho piada o Anonymous, sobretudo porque eu ando no teatro. O teatro, poderes ver a maneira como eles funcionavam aquilo e aquilo, ele consegue dar um lado cinemático ao teatro, que é uma coisa bastante difícil, e acho que é absolutamente brutal. E o Anonymous não fez assim muito dinheiro, porque também as pessoas não acharam que fosse fazer assim grande coisa. E sinceramente, quem é que estava interessado em fazer um filme sobre Shakespeare? Ninguém. Quem é que estava interessado em ver um filme? Não, ninguém. Por muito que seja do Roland Emmerich. As pessoas disseram, skip. Ele quando voltar a fazer o Independence Day 2, coisa. Eu sinceramente eu acho fantástico. O Anonymous, que é um dos melhores filmes, se não o melhor filme do Roland Emmerich, tem isso tudo, não tem sucesso nenhum, e depois vêm os outros e são sucessos brutais, tipo Godzilla, que é uma coisa absolutamente odiosa. Intragável, aquilo é intragável. Aquilo é odioso. Vão lá todas, vamos ver o Godzilla e isto vai ser brutal e não sei mais. E depois assim, tipo, o filme que é bom, o filme que o Roland Emmerich é bom, não está no top 10 dos filmes do ano, mas está mesmo lá perto. Pá, não. Não vamos ver este. Eu sinceramente eu acho isso um bocadinho triste. Mas pronto. É chato um tipo fazer sempre os mesmos filmes e depois quando começa a fazer uma coisa diferente não tem sucesso e então volta ao mesmo e volta a destruir o planeta vezes sem conta e o pessoal depois queixa, este gajo já faz os mesmos filmes, o outro não teve sucesso nenhum, o que é que vocês querem? Sim. Mas o Anonymous também não era um filme para fazer assim tanto dinheiro, nem ter tanto sucesso, é tal coisa, o conceito é questionável a dar com pau. Questionável dar com pau. Podes dizer mal do Salieri, mas isso já não é questionável com o pau. Raios. Shakespeare, não se brinca com o Shakespeare, pá. Sim, mas já se pode brincar com o Salieri. E sim. Salieri. Ganda hipocrisia, pá. É só isto que eu tenho a dizer e mais nada. Hipócritas. É o que vocês são todos. Já agora, o artista de Momoa. Teresa Humana. Sim. Já agora, os filmes favoritos do Jason Momoa são o The Shining, A Streetcar Named Desire, O Último dos Moicanos, o Fear and Loathing in Las Vegas e o Midnight Express. Está aqui, já. Tau! Toma! Não se pode dizer que tipo tenha mau gosto. Ok, está bem, eu não gostei assim muito de lir em Las Vegas. Mas as outras pessoas gostam. É porreiro. Eu achei uma seca. Sinceramente, digo que achei uma seca. Uma seca tão grande. Não doir que aquilo como alguns doíram, mas gostei bastante do filme. E mais algum flop que tenha sido assim absolutamente estrondoso e fantástico e coisa? Ora, estávamos a falar do vídeo em Las Vegas, o Diário do Rum, ou The Rum Diary, com Sim. o... como é que ele se chama? John Depp. Com o John Depp. Custou 45 milhões a fazer e ainda não rendeu sequer 25 milhões. O Johnny Depp deve estar a chorar neste preciso momento. Porque o Johnny Depp tem uma fascinação enorme com o Hunter S. Thompson. Aliás, o Gore Verbinski, no Rango, fartou-se de gozar com aquilo. Com o facto do Johnny Depp ser assim um fã do Hunter S. Thompson. E até fez mesmo uma piada em que põe mesmo o Hunter S. Thompson logo no início. Aparece ele a guiar, o Hunter S. Thompson a guiar um carro e ele é. E a voz dele é dada pelo Johnny Depp, mesmo a série. E quer dizer, o Johnny Depp, isto aqui era propriamente o projeto de sonho dele, um dos projetos de sonho dele, e é logo corrida pau. Eu ainda não vi o Diário a Rum, também não me parece que seja assim uma coisa muito fascinante, mas pá, sinceramente, coitadinho do Johnny Depp, sinceramente, coitado. Já que o turista não fez coisa, mas ele também estava-se pouco lixando para o turista. Agora, o... E tiveram... Sim, mas o turista já era um filme parte de... E tiveram todas as pessoas lixando-se para o turista. Que também é uma porcaria, diga-se de passagem. Agora, este Diário do Rum parecia um filme que não chamava muita atenção, mas parecia que seria um bom filme. Uhum. Não faço ideia do que é que seria daqui. Não posso julgar, mas... E ok. Não foi muito mal. E ok. Estamos despachados desta maratona de 57 minutos em encher chouriços. Para a próxima vez contaremos com a Adriana, contaremos com a Antígona e contaremos com uma revista do ano 2011 em que nós iremos ver. E agora, como é Natal e no entanto não passou nenhuma música da Música no Coração, eu vou-vos pôr agora Música no Coração só para vocês. Só para mostrar que eu gosto muito de vocês. Até já. Aliás, adeus. Queres dizer adeus às pessoas? Adeus, pessoas. Adeus, pessoas. Ah, ah. to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before.